Robson! Mega Robson! Dá-lhe, meu cobiçado! Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite e te encontrei. E hoje sou apaixonada por você. Quando achei que em minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar, não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidencia. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. E o que diz? Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. E o terceiro? Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E você? E quarto, eu sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Estilo Robson. E se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Eu vou laçar teu coração hoje aqui, em Benfica! Vai começar o aniversário do Arivaldo Promoção! Lá vem a primeira! Assim, ó! Hoje é Robson e Pequena Atrevida, aniversário do Arivaldo, promoções, e aqui me vinga a primeira vez do nosso Robin. Deixa eu te amar, é o Mega Robson. Não me faça sofrer, deixa eu te amar. Eu nasci pra você, seu amor eu preciso para viver. Deixa! Deixa eu te amar. Me deixa logo registrar a presença do meu parceiro Vitote, aqui com a gente de volta, Júlio Robson. Ele, seu grande amor do ladinho. Alô, Vitote! Um abraço, meu brother! Vem curtir a vibe! Vibe do cobiçado! Meu amor, invadindo o meu ser, nem a tua beijo. Diz! Me envolver. Vai lembrando! Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Eu nasci pra você. Do teu amor eu preciso para viver. Deixa, bebê! Deixa eu te amar. O quê? Sequência aqui, o Cássio, tô nem vendo, tá mó falando dela. Valeu, meu parceiro Poro! Nem meu sonho! Tá aqui comigo também! Eu vejo você! Brother nosso, sempre ao lado do Robson! Esquece tudo! Alô, Poro! Logo vem me ver! Vem comigo! Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. Pra você, meu bem querer. E você? Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa. Bota logo no telão aí. A Duque Gold. O Patinho Dourado. De maior choro da atualidade. Fechado com a vibe. É a vibe. Nossa história. Do cobiçado. Cobiçado. Volta logo, baby, vem me amar. Bora lembrando tudo. Você. Mas você sumiu, me abandonou. Minha amiga Luana Neves. Alô. Você é a Mai Castro. Essas meninas gritam e batem no peito que é o sonho que elas dão valor. É o Mega Home. Não faz assim, de uma, meu irmão. Você vai. Está fria a madrugada. Fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. E minha parceira Alex. 2 segundos pra ti. Do Coqueira, primeira dama. Me diga onde. E a sua filhota. Estou aqui com a RD de cedo, meu irmão. As primeiras chegarem hoje. Ele dá valor. Eu respiro, eu cheiro teu. Sonhar. O mais um que eu trago. Tudo que a gente vive. Das quarta-feira. Pra curtir de Robinson. Bate forte o meu coração. Dá bem no corpo. Desejo e paixão. Alô, neguinho, tu lembra dessa aqui, ó? Oh! O neguinho falou: acenda o pavio. Deixa comigo que eu vou acender agora esse bagulho. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só no luar. Triste a pensar. E ao me aproximar, lágrimas em seu olhar. Os Brothers do Mix. Como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. E meu parceiro Mochila. Eu sempre. Tá aqui comigo. Ele, meu parceiro Caio do Rock também. E essa primeira dama do Ladinho. Alô, Mochila. DJ Luiz. DJ Luiz, o poderoso chefão. Vibe do Cobiçado. Vamos te lembrar em Benfica. Banda Revolution. Olha o Renan. Não consigo te esquecer. Você pra mim, yeah. Tenho tanto medo de te perder. Vem comigo, assim. Eu quase não acreditei que você me deixou aqui. O meu parceiro japonês, é. Ele e o Fred. O amor não se... O Martins está comigo. Acabou. Valeu, Fred. Alô, Thaísa. Estou na companhia do F10. Ao lado. Ao lado direito. Porque você partiu meu coração. Mas se hoje é assim, não tenho você pra mim. Deixo você partir. Sei. E não posso te prender. Vai, vai, vai. Coração do cara é problema e meio, meu irmão. O tempo passou, mas não consegui. Essa aqui, Netinho Lobato, vai naquela transmissão de 256 contatos você e começa a gravar aquele áudio. Me diz como vou. E elas pensam que é sobra uma. Mas já foi pra mais de 200 mulheres, meu irmão. É doida? Vai! Pra sempre vou te amar. Você precisa. Isto é amor demais. Amor pra recordar. Recorda aí. pra mim aí, Lopes Motobessas. Tudo em acessório e modo pro seu veículo é Lopes Motobessas. Tá fechado com a Vibe e já patrocinou um valor muito alto pra camisa da produção do Robson. Alô, meu parceiro Damião, aqui tu tem moral. DJ Felipe Cobiçado. Bora pra cima! Fique fruto sensual. Com ele vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Some do meu lado, eu não quero. Não, bebê, não! Nem mais um segundo do meu tempo. Acabou, não? Você acabou, acabou. Esquenta um pouquinho! Super Pop é curtição. Precisão, arrasta o vovão. Vem comigo, vem, vem! Vem, vem, vem, vem! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, vem! Vem, vem, vem, vem, vem! Me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos, e eu queria estar ali, sempre ao lado delas. Eu não tinha onde ir. Será, meu irmão? Mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. E o quê? E não quis me separar. Perdida, e por isso agarrava a mim também. Sempre ao ladinho dela, né, Biru? Ela, porque eu não tinha mais ninguém. E você dizia, você dizia. E eu dizia, né, cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. E eu dizia, né, cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. Não tá cedo, não tá cedo, não tá cedo, não vale doidar. Alô, neguinho do Passat. E daqui ele vai direto pro Caribinho. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. E toma, toma, toma. Se nada faz sentido quando olho você não está. Bora, bora, bora. Cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, me tira a pulsação do meu coração aumentar. Diz pra mim, Renan. Desculpe, não te amar. Diz, diz. Desculpe. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Yaudi. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. DJ Arthur do Estúdio RS Produções. Toma, toma. Segunda-feira tem Robson lá no Caribe Show. Toda segunda-feira tem Robson no Caribe e todo mundo convidado. E agora tu vai? Agora vou sair, vou me divertir. No Super Pop, no Super Pop, no Agarro com o DJ Juninho e DJ Edson. O Cobiçado do Pará. Deixa pra mim. Super pop, super pop, na na na na na. as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, não se esqueça o meu nome. Fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Olha o meu parceiro DJ Renan, o lado Bengola. Tá aqui comigo, Renan. Esse moleque é desviado. Agora. Me esqueça, me vou pra balada, balada. Solteira, balada, solteira, balada. Solteira, vai pra beirada. DJ Beat Bueiro, DJ Errício Harrison, aqui comigo do Transassaldi. Bora meu DJ, bora Beat Bueiro. Estou sozinho, mesmo sem querer, só penso em você. Entro no seu Orkut, clico no seu álbum, fico admirando você. Sequência que o Rodrigo Carvalho dá valor. Todo esse sentimento nem parece amor virtual. Você só some e aparece, por favor, me dê um sinal. Canta pra mim assim, Renan. Canta pra ela. E cadê você? Que some, não some. Você só sei dizer seu nome, seu nome. E também treme, treme. Põe a mãozinha pra cima e grita. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Bota pólvora! Mais pólvora! Cobra d'água! Aquelas noites tão noite de amor. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E nosso empresário Cássio, tô nem vendo, proprietário e dono do Lava Jato no meio do estado do Pará. O Esponjinha, meu irmão, lá na cidade de Nova. Você me tentou levar meu carro lá. Sede no vinho novo de novo. Não quis nem escutar. Funcionário, bora. Tudo que eu tinha pra te dizer. Gerente, gerente. Deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. E doida! Bora, Thalisson! Família Transassaldi, do lado direito do Robin. Ao lado direito. Meu parceiro Caio, vai no ouvido dela e diz: menina confusa, encontrei. Agora tá, já me apaixonei. Deixe. Acho que ela tem medo de gostar. Já deve ter sofrido por amor. E sabe, posso até mudar meu jeito de pensar. Se acha que todo homem não presta, oh, vem, deixa eu me transformar. Tô pra te agradar, vem, deixa eu ser. Cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha, te jogo a minha teia de amor. Homem-Aranha. Essa gemelona, sussurra, sussurrando. Falei que sofri demais, tente me esquecer. Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer. E ainda? Ainda te amo demais, mas não dá. Segura a Pitbull Sport no telão, Fagner. Amor, eu te amei também. Aposta online. Pode não. Referência Belém do Pará. Obrigada que você me... Pitbull Sport, meu irmão. Volte pra mim. Dei... Alô, meu patrão Betimon. Não aceitou meu perdão. Ainda te amo demais. Volte, amor, que eu te quero demais. Ai, amor, eu te amei também. Disso pude não fazer. Agora, peru! Banta na hora. Zique. Chama ela agora, vai. E tá batidinha maneira. Toma. É a vibe do... Se eu quero, você quer, porque você foge sim. Menina linda, vem cuidar de mim. Olhe dentro dos meus olhos, veja que você tá em mim. Você é meu ar. Vem comigo, vem. Quero ter você, quero te beijar. Te namorar, contigo eu quero estar. Lua e eu chamo por você. Tá uma... Vem passei, Gluglu. Pode ver. Tá batidinha maneira. Um, dois, três. Comece o bombardeio. Hoje. Sonhei. Acelera. E eu me entreguei. Você é minha vida. Bora, japonês. Foi feito pra... Lembra aí, garoto. A vida inteira queria amar alguém. O quê? Que me desse aquele um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo. E toda a galera aí, minha felicidade. Tá pequena, atrevida. Já não tem mais fim. Toma aquele chame bacana, legal. Eu não vou te deixar jamais. Eu te amo demais. É o doido aí, né? Eu não vou te deixar. Cadê ele? Pega a visão aí, moleque doido. Banda! Que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara. E a dor machuca o coração, dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois, né? Eu fiz só pra você saber. Mega Robson! Quer brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, e eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo, e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Te chame aí! E quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. O corno! Quando sai, eu fico aqui, esperando você me amar. Bora botar o bagulho doido aqui, me fica! Boa noite, povo, que é o chefe! Já tô no... Vai gitando, vai gitando, vai doidando. Alô, Biru. Alô, Mina Produção. Ativar tudo. Sem clemência. Acenda o pavio. E vai doidando, vai! DJ Mohan que tá tocando, querida! Cheguei! Cheguei! Cheguei! Cheguei! Querida! Cheguei! Abre a perna que eu tô chegando! Abre a perna, Marguinho tá chegando! Abre a perna que eu tô chegando! Abre a perna, Marguinho tá chegando! Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa! Que sabotei um copo dessa piranha! Que sabotei um copo dessa piranha! Botei uma bola pro, uma bala que bate a onda! Botei uma bola pro, uma bala que bate a onda! Que sabotei um copo dessa piranha! E faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Tu já sabe, cachorro. O cobiçado tá tocando. Olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando. O que a galera fala? Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, não te apaixona não. Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Golden. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. E os caras doidos vão bebendo muito chope. E os caras doidos vão bebendo muito chope. Quando o camarada que só usa Duke Golden. Quando o camarada que só usa Duke Golden. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Era uma vez um homem apaixonado. Mochila. Doente de amor. Quando ele falou cobiçado, só fica só doente de amor. Quem não conhece Robson e quem não curte a vibe. Por quê? Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Pipocando! Vibe do cobiçado! Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada com minha rede. Agora! Caneta azul caneta. Caneta azul, tá marcada com minha rede. Pelo ranking da cota. Você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo. E vai doidando tudo! Você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo. E vem comigo, vem comigo, vem comigo! Eu quero assim, ó! Explode o bagulho! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho. Alô, neguinho! Bonezinho pra trás, só caçando puta. Soca, soca, soca. Acenda o pavio que comece o bombardeio. Mais pólvora. Começou, Benfica. Vamos lá, Bidel. O bagulho começa a esquentar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Toda bandida! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Vai dando tchau. Vai dando tchau. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tô solteiro, tô fiobado. Tô de volta na bodega. Tô solteiro, tô fiobado. Tô de volta na bodega. Eu tô de baile, eu tô curtindo. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, bora. É DJ Mel, sendo um DJ mulher, bora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vai dando tchau pra todo mundo. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse. Chega comigo! Quando olhei seu celular, vi uma mensagem brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Essa aqui mexe o coração de todo mundo. Essa é muito firme. Chora não, bebê. Não pode chorar, pode sofrer. Que o quê? Que nunca mais eu vou voltar pra você. Chora não. Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Produções. Tentei e não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis. Então isso aqui com uma roupagem nova pra galera. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir um novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Canta aí, ó. Mexeu? Falou baixo meu sentimento. Ai! Assim como explicar a ti, tô deixo meu sentimento. Ficou gravado. Ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Geme pra mim agora. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, falou baixo meu sentimento. Fala cobiçado, detona. Tô no Mega Hop. Cobiçado. É o Mega, o cobiçado do Pará. Uma resposta de quando respondi ao meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Aí dá tchau agora, vai. Tchau, fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchau. Lembra a gente no começo. Vai lá, vou te fazer um vídeo aqui. Quem mandou volta no seu beijo. Alô, Vitote Multimarcas, garoto! Lembra a gente no começo? A minha língua dando volta no seu beijo. E você? Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. E deixa, deixa, deixa, deixa. Manda batidão do Melody. Sucesso! O sucesso começa hoje aqui, me vinga. É desse jeito que vai tocando, envolvendo a galera. Enquanto a galera vai chegando, tudo lotando, pegando os dois espaços hoje aqui. E me vinga o aniversário do nosso parceiro Anivaldo Promoções. Daqui a pouquinho tem o F10, tem Júnior, tem o Performático no palco. Mas enquanto isso, o cobiçado detona. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro na cara, solteiro na cara. Para, para! Para que morrer que tá doido. Meu coração não te pertence mais. Solteiro na cara, solteiro na cara. Trai não! Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. Alô, peru! Meu piru, meu piru, meu piru, meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega. E vai pegando ele. Tô aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. E pega, pega, pega, pega. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama ela, chama. Chama ela, chama. Chama ela. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Vai, vai, vai. Mas

Faísca e fumaça. Onde há fogo, há fumaça. Acenda o pavio. Acenda o pavio. Nino, vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Bora, bebê. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. E aí, diz? E daí que é o nosso primeiro encontro? Hoje? Hoje eu te beijo pronto. É o Mega Robson. Você agora é espetacular. Bem-vindo à nova era. Espetacular. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de barara, barara. Bora, neguinho do Passat! Ela é uma diaba. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pela. Ela é uma diaba. Outra hora pode. Bora, Luana Neves, pra cima. Você sabe que me amarro na sua sentada. O que, o que? Ele na levada. Sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Dona, eu não resisto tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Oh, oh. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de Ela é uma diaba. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa, vai pro Kevin o Cris. Não tá bozando, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. Não tá bozando, te faz mexer. Pode começar desse. Não tá bozando, te faz mexer. Vai, vai, desce no pontinho. Vai, sobe no pontinho. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar. Vai, desce no pontinho. Vai, sobe no pontinho. Desce no pontinho. Esse é o beat que te envolve, que vai te fazer sentar. É a vibe do cobiçado. É o Dada Bola, puxa, JS. É o Mega Robson. É o boladão que tá lançando a novinha, manda o passinho. E nosso parceiro Márcio. E toda a galera aí do Play Show tá aqui com a gente. Abraço, Márcio. Tá no hobby. É espetacular. Espetacular. Vai ser no pontinho. Puxa lá nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Tô caçando puta. Tô caçando, tô caçando, tô caçando puta. Bonezinho pra trás. E só caçando. Toca, soca, soca, soca, só caçando puta. Toca, toca, toca, toca, toca, só caçando puta. Viajei nessa mulher que tem um rabetão. Quando eu te pegar, tu vai sentir a pressão. Só não se apaixona porque nós não ama não. Então joga essa xereca por maloca do plantão. Xereca no meu macete. De mim. Socadona, socadona, dona, dona, dona, dona. Socadona, socadona, dona, dona, dona. Chacoalha! Para xereca no meu macete. Receba uma parte de mim. Socadona, socadona, socadona, dona, dona, dona, dona. Socadona, socadona, dona, dona, dona. Vibe o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Cobiçado toca. toca. Toque me satisfaz, toque me satisfaz, toque me satisfaz, toque me satisfaz, toque me satisfaz. Cansado toca, toca, toque me satisfaz, toque me satisfaz, toque me satisfaz. Vamos cobiçado, bota pra cima! Ela é pura perfeição, ainda é de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Passa pra mim, passa pra mim. Faz o chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a boca, vem, boca vem. Faz o chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e chacoalha tudo. Faz o chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vem comigo. Faz o chupiquete, boca louca. Menina porra louca, chacoalha a bunda e vem com a boca vem. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O quê? Tem uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Vai sabotando tudo. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei. Segura pra mim no telão. Uma... O açaí do Patrick. O açaí número 1 do Jurunas. Alô, Patrick. Que moral. Vibe do cobiçado. Bora. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bora mochila, bora botar pra cima, meu brother. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chama do dia, amor. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. E meu parceiro Gleison, chamo, da Project Sound. Alô, Giovanni. Alô, Alexandre. Chamo. Bora, Gleison, pra cima, garoto. Oi, senta, senta, senta, vai, senta. O Vitor. Tu gostou, senta. Também tá comigo. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai, senta. Que eu sei que tu gosta, senta, senta, senta. E vai sentando, vai. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só bifumaça. É só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego, cai do rock, mas não fica. Tá esmelo, neguinho. Digo safadinho, o Passati tá comigo. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa. Lá vai. Tu gosta. Quando a vontade bater, lá vai. Daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa. Lá vai. Tu gosta. Tu bora, cobiçado. Mas só que a mina é muito linda. E logo assim, cheio de malote, sentada perto de mim. E tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas pode até falar de mim, tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. O quê? Uma parada, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas mente é talentosa. Logo assim, cheio de malote, tá perto de mim. E meu parceiro Fábio já tá aqui. Fabinho, tudo ok, o microfone, já tudo bacana aí. Mas a bagaça tá no bolso. Bora, cobiçado. Deixando tudo prontinho, certinho. Bacana, do jeito que tem que ser, viu? Você detonando. E a galera realmente chegando junto. Bebe Quiabo tá aqui com a gente, galera da guarda. Um abraço pra você. O Artemio, velha guarda. O empresário Átila. Ele veio hoje curtir pela primeira vez o robô. É o Mega Robson. Aí ele disse assim: Fábio, vim a primeira vez e amanhã eu já vou estar no Caribe logo. Você agora é espetacular. Então dá-lhe, Felipe. Felipe, Felipe, agora. Aí tu começa a machucar, né, desgraçado? Vamos tirar pra receber você daquele jeito! Bacana! Pra lembrar um pouquinho! Eu sou maluca. Tu é doido, é? Pois eu já nem sei quem sou. E aí, Caio! Maurício do Detran tá ali, um abraço pra ti, Maurício! O Fred Martins, o japonês, todo mundo! Tirei você. você não. Com chuva ou sem chuva? Onde eu chego, vou. E aí, negão? Negão, Lost Workshop, fumaça, todo mundo! Eu mereço que você. Se é fogo, a fumaça! É. Acenda o pavio! Somente agora. Bora aqui, amor! Brilho das estrelas do céu. O negão tá aí! Ele e toda a galera comendo fronteira, só de vir curtir o Robson. Depois traz o nome da galera aí, viu, negão? Aquela moral bacana hoje aqui no Rob. É o Rob. Pois deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor. E você? Não mereces o meu amor. Não te quero nunca mais. E o cobiçado vai girando, girando. Desgraçado. Alô, Cássio! Desde quando eu te vi. E sequência, mulher. Vou até tomar uma agora, Júnior. Desde meio-dia. Preciso de mais grog. Parando nisso. Ah, mas desde meio-dia, depois que o Flamengo ganhou de 4 a 1. Tu é doido. Para a sua terça. Depois daquela reunião lá. Depois daquela mijada. Aquela reunião, Danilza, depois. Anuladinho. Já sei, viu? Tem almoço terça. E aí? E aí? Captei no alto a vossa mensagem. Olha o mochila agora dessa sequência. E o quê? E o quê? Ai, papai. Felipe, a chuva passou. Olha aquele clima propício realmente pra galera vir curtir com a gente. Aqui, o aniversário do Anivaldo. Que sequência é essa, meu? É aquela sequência, como diz o meu compadre. É uma dose e um cedro. Vai, cobiçado! Vibe do cobiçado! Bata um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Olha, Felipe, aniversariante aqui comigo. Inclusive, esse cara. Esse aqui é a velha guarda do F10. Tempo de Búfalo, Rumbi. E aí, Anivaldo? Só sei dizer uma coisa. É até altas horas da madrugada com ele. Foi muito bacana. E Anivaldo? Depois, já que. Já sabe, né? Aquele pacotinho. Deitar na tua cama. Olha a cara dele. Agora te ver sorrindo. Agora você é. Você agora é espetacular. Mas é legal demais. Em dezembro, a volta do Rob aqui, viu, cobiçado? Mas é legal. Já confirmado! Bora, Anivaldo! E o quê? Mas é legal demais fazer amor contigo. Do comecinho! 3, 2, 1, vai! Aí! Bora, cabeçada, bora, cabeçada! Diferente, diferente! Libera o pianinho! O pianinho cobiçado detonando! Fale tudo agora, fale se me amas, então fale, não puxa de mim agora. E Neymar, me pare. E a família preenchou com a gente, abraço, moleque. Esse é a velha guarda do F10, valeu! Mas fale tudo agora. Ele Fale São Paulo. Tudo lá, Gitarinho também, valeu. Pense um pouco, pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir, fingir, fingir. Para a mochila. Mais um giro. Puxa a caixa branca aqui. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. É canoeiro. Sou canoeiro, eu sou. Bora, Vitote. Descendo o rio. Grog. Preciso de mais grog. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. O Cássio e o Paulo, canoeiro. Bem ligeiro, remando sem parar. Vai, vai. Não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xerirê! Para um xerirê com você. Não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Cheira de Valdo Promoções. Puxei aqui no comando. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor. Vai dar? Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela, é só dela. E dia 7 de dezembro, dia volta do Robinson. Aqui em Benfica, na sede exata do Benfica. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Júnior, de novo, de baixo pra cima. Se eu não te vejo, imaginando onde você está, você está pensando eu. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Essa é a vibe do cobiçado. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar e aquece o meu coração.